Tamo junto. Acessa lá todas as nossas redes sociais. Fortalece as minas. Vem. Suas mãos edificam seu castelo. Quem se identifica, fortifica o elo. E a mente se elevar. As trincas. Pode falar, as trincas vai chegar. A distância entre discípulos e mestre. Vos apresento nossa identificação ao rap. Constante voz que grita mesmo contando suas rimas. E aquela voz que dizia: não baixa a guarda, prossiga. Abre cheia de marra, disposta a tudo ou a nada. Até as palavras que ninguém fala serão contadas. O que te serve de normas pra julgar, a gente manifesta. Pois o que uma não tem, a outra completa. Com tantos versos algébricos, endereço certo. Manifesto meu intelecto raivoso e histérico. O estímulo não vem de elogios, nasce da expressão. Onde o esforço e segue atrevido. Ou se observe, absorve, reserve. Ponte breve, apresse, faça prece. Esquece a tese, teste, termine, recomece. Reinicie, põe em xeque. O que vale mais investe, e vê se não se cresce. Sem discurso repetitivo, convença quem é genuíno. Troque o disco, risca, risca e só apino. Rosa com espinho, sou um vício nocivo. Rabisco meus trilhos, rumo o equilíbrio. E sigo meu caminho. Breque sua arrogância falada por cartas marcadas. Faço das suas minhas palavras. Fecha aspas. Baixa o tom, se levante, encare o horizonte. Quem se enverga só vê o show. Então siga adiante, essa é pra aquele que se identifica. Cidade Tiradentes, Zona Leste. As trinca. Três mina no vocal e um DJ no vinil. Representatividade das quebradas que emerge. Essa é pra aquele que se identifica. Cidade Tiradentes, Zona Leste. Três mina no vocal e um DJ no vinil. Representatividade das quebradas que emergiu. Cadê o rap combatente na quebra da corrente? Seu consciente te cobra a ideia ausente da mente. Rima eloquente nas tracks, moleque, fica ciente. Porque quem anda pra trás não pode seguir em frente. Tem uma par de speed flow sem dicção, sem direção, sem noção, sem razão, sem conteúdo pros irmãos. Pras minas só sobra o refrão. Se elas tão contentes, eu não tô nem de assalto. Um espaço conquistado na força. De onde eu venho é assim, correr atrás aprendi. Porque se eu ficar parada, ninguém vai correr por mim. Sonha, sonhei, sonho sim, trampei e vou prosseguir. E se não toca nas rádios, não falta ouvidos pra me ouvir. Aqui em qualquer lugar, quem tem boca vai falar. Se falador passar mal, do mal você pode passar. Dois ouvidos pra ouvir, uma boca pra cantar. Dois olhos pra vigiar, os bicos sujos traíra. Tem quem só fala nas costas, na frente é minha simpatia. Fica no tanjo é constante, mas vem pagar de alegria. Eu já tô ligeira nas tramas do seu poder paralelo. Ainda acha que eu sou dentista pra aturar seu sorriso amarelo. Cavalo de Troia no meio dos que pediram arrego. Bomba acionada no mic, a rima é presente de grego. Se tem noção do perigo, não mexe, fica pequeno. As trincas em boca do lixo, nos fones tira o sossego. Suas mãos edificam seu castelo. Quem se identifica, fortifica o elo. E a mente se elevar. As trincas. Pode pá, as trincas vai chegar. Suas mãos edificam seu castelo. Quem se identifica, fortifica o elo. E a mente se elevar. As trincas. Pode pá, as trincas vai chegar. Essa é pra aquele que se identifica. Cidade Tiradentes, Zona Leste. As trincas. Três mina no vocal e um DJ no vinil. Representatividade das quebradas que emergiu. Essa é pra aquele que se identifica. Cidade Tiradentes, Zona Leste. As trinca. Três mina no vocal e um DJ no vinil. Representatividade das quebradas que emergiu. Uou, DJ XJ. As trinca. Uou, gratidão.